agora é lei. O calendário escolar contará com a Semana Estadual de Incentivo às Artes nas escolas. Foi publicado no Diário Oficial do Poder Executivo nesta quarta-feira, 12 de março, a sanção do governador Sérgio Cabral, do Projeto de Lei 1758 de 2012, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio. O texto, agora transformado na Lei 6705 de 2014, define que a comemoração acontecerá anualmente na segunda semana do mês de julho, período em que as escolas da rede pública deverão realizar atividades de estímulo às artes. O autor da proposta é o deputado Alexandre Correia, do PRB, que aposta no benefício do uso da arte como recurso educacional. O projeto foi parcialmente vetado, perdendo o artigo que encarregava as secretarias de Estado de Educação e Cultura, conjuntamente do planejamento didático, a escolha das atividades. Reportagem Patrícia Potevan.